Oi, mãe, beleza? Tudo bem. Mãe, tá fazendo o que hoje? Eu não tô fazendo nada, tô saindo da igreja. Ah, beleza. Deixa eu te perguntar um negócio, eu tava tentando lembrar aqui. Tu lembra de Volta para o Futuro? Ai, meu filho, tu com as tuas coisas, do que eu lembro. Eu tô tão esquecida ultimamente, aí tu me liga pra perguntar do que eu lembro. Tá ficando velha. Sim, tu lembra ou tu não lembra? Lembro de todos os três. Sim, me fale aí do primeiro. Tu acabou de falar que lembra! Não, peraí, eu lembro, calma! Primeiro foi o clássico. Uhum. Peraí, o primeiro foi o clássico que teve. Ixi, eu tô confundindo aqui. Me veio na cabeça os três misturados, ó. Tá lembrando bem pra caramba. Não, lembro sim, lembro. Peraí. Ixi, Israel, tu tá me perturbando! Agora me deu um branco total. Eu tô. Agora pronto. Eu confundi todos os. Sim, pois fale do que você lembra. Não precisa ser o primeiro, fale. Cientista que era maluco. Uhum. Eu lembro dele, né? Que ele. É, Israel, não lembro mais nada. Eu lembro sim, mas é porque me deu um nó. Tu falou que lembrava! Lembro, ó. Eu lembro. Ixi. Não, me deu um nó. Me deu um nó, porra. Me deu um nó. Tu lembra de nada de nenhum dos filmes? Eu lembro. Tu fala que lembra, não lembra nada. Ó, eu lembro que foi o primeiro carro que ele encontrou. Ai, não. Ó, eu lembro que o carro tinha que chegar a uma determinada velocidade pra ele poder voltar. Sim. Aí era um raio, ele usava um raio pra bater no relógio e usava um fio lá que batia no carro na hora que ele ia atravessar essa linha, no exato momento que esse raio ia tocar na igreja. Ia passar por essa linha, aí pronto, ele ia retornar pro futuro. Sim. Né? E quem que ia retornar pro futuro? O cientista? O menino, o meninozinho. Cara, ele foi no passado. Ele tu lembra, no tu lembra não o nome do menino? Michael não sei o que é o nome dele. Michael não sei o que, tá certo. Não era Michael? Eu acertei? Era. Eu acertei? O nome do ator era Michael alguma coisa mesmo. Era Michael? Eu acertei o nome do ator? Do autor não, do ator, mãe. Do ator, acertei? Acertou, é Michael J. Fox. Caraca, eu acertei. Tá lembrando pra caramba, sim, aí. Aí eu lembro dele procurando. Não, ele volta no passado. Certo. Quando ele pega o carro. Não, é assim, quando ele pega esse carro que ele tá fugindo. Ai, lembrei. Okay. Ele tá fugindo dos bandidos. Uhum. Aí ele pega esse carro. Aí esse carro vai parar no passado. Uhum. Ele tá fugindo, me lembrei agora. Ele tá fugindo dos bandidos. Aí ele pega esse carro e vai parar no passado. Aí no passado, ele procura o cientista, que o cientista levou uma queda no banheiro e desenhou o negócio do tempo. Não é isso? É o negócio do tempo. Não é? Um negocinho que parece um V. Uhum. Uma, né? Uhum. Aí ele fala pro cientista, que ele é o menino, que ele tava no banheiro, ele caiu, porque o cientista tinha dito pra ele. Como foi que ele encontrou a fórmula pra fazer a máquina? Uhum. E a máquina, o carro, ele é movido pelo... Ai, meu Deus, é um negócio. Por plutônio, um negócio assim. Uhum. Não é isso? É isso mesmo, tá lembrando bem. Tá vendo? Tu abriu o Google aí, foi? Não, eu tô saindo da igreja, eu tô dentro do carro, menino. Tá certo, então. Tu me faz uma confusão danada na minha cabeça. Eu fiz uma pergunta, tu que tá confuso aí. Não, é porque quando tu me perguntou, me veio os três ao mesmo tempo na minha cabeça. É igual. Não tem três? Não foram três? Tem três, exatamente. Pronto, me vieram os três ao mesmo tempo na minha cabeça. Eu fiz uma salada na minha cabeça. Aí pronto, agora eu sentei e eu consegui lembrar, não é isso não? Tá certo, tá lembrando direitinho. Caraca, lembrei até o nome de um ator. Isso é inédito. Eu nunca lembrei nome de ator nenhum. Nem bonito lá, que eu já esqueci como é o nome dele. O que ele lá do Matrix, como é o nome dele, que eu toda vez esqueço a porra. O Keanu Reeves. Fala, compadre, bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandro, vamos às notícias. Exatamente. Essa semana aqui talvez não tenha sido tão boa quanto a da semana passada, que a semana passada, meu amigo. A semana passada as estrelas... Não, tava difícil escolher, as estrelas se alinharam, Evandro. Tava, nossa, foi de outro mundo. Olha só, a gente tem aqui pra abrir já o programa. Frentista reage a assalto, joga álcool em ladrão que pega fogo ao atirar. Caralho, mais peripécias do mundo do crime brasileiro, né, cara? Toda semana a gente tem animais e ladrões aí em altas confusões. Pode crer. Vamos lá. Imagens mostram o momento que homem atira e é consumido por chamas. Em liberdade condicional, ladrão teve 87... Será que deu uma machucada? Caralho. Acho que vai ter que pôr um band-aid aí, amigo. Mano, 87% do corpo queimado, brother. Caralho. Deu PT, deu PT. Se fosse um carro, os caras iam falar, deu PT. Não, total, mano. Vamos ver aqui. Tem um vídeo, né? Um vídeo sensacional. Um homem que tentava assaltar um posto de gasolina na madrugada de domingo em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Novamente, nossos amigos da Baixada Fluminense aí marcando presença no melhor podcast do Brasil. Teve o corpo queimado após ter álcool jogado sobre ele por um frentista em reação ao roubo. As imagens foram exibidas no RJTV nesta segunda-feira. Deixa eu ver aqui as imagens, rapidão. Cara, começa a ficar bom a partir dos 30 segundos. Vamos ver aqui. O vídeo tá linkado aí no hbdia.com. No dia que sair esse programa, você vai lá no site, você vê todas as notícias, todos os vídeos comentados. Tá lá o carro, para. Que carro é esse, Evandro? Eu não manjo de carro. Porra, eu também não. É um carro aí, é um carro aí. Vou dizer que é um Peugeot alguma coisa. O Peugeot para ali, né? Aí o frentista vai atender o cliente. O frentista tá parado ali na frente da porta por uns instantes, parece não estar... Ah, está muito certo do que está acontecendo, né? Nada fora do comum. O cara encostou, pediu para abastecer. Frentista, como bom trabalhador que é, honesto brasileiro. Começa a abastecer. E aí o cara puxa ele. Caralho, mano! Pediu. Embaixo explica. Aí continua lendo a matéria que a gente explica o pessoal. Vamos lá, beleza. Porque vamos continuar lendo aqui a matéria. Então diz lá. As imagens foram exibidas no RJTV na segunda-feira. Luiz Romário Fernandes teve 87% do corpo queimado. Próximo ao ano de 94, né? Caralho, é mesmo, né, mano? É mesmo. Porque 94 pra cá dá o quê? Dá 20... O quê? 20 quantos anos aí? Se aparecer o nome, a idade do cara, mano? 22, 23. Pois é, de repente, um bebê da Copa. Sim. Luiz Romário Fernandes teve 87% do corpo queimado. Nossa, mano. Nossa senhora. Queimou os olhos até, mano. Ah, cadê? Estava em liberdade condicional após ser preso por crimes como tráfico de drogas e roubo. O cara não aprendeu, né? Não aprendeu. Segundo os peritos, dessa vez ele aprende. Seu corpo começou a pegar fogo depois que bandido fez o disparo. A fagulha fez o álcool incendiar. Olha aí, entendeu qual é que foi? A dinâmica do crime. Luiz Romário parou o carro ao lado. Tinha algum Luiz também na seleção de 94? Não tinha? Que eu me lembro, não. Então beleza. Luiz mas era tipo... Ser Luiz, pois é. Ele era fã do Rotorce pro Vasco. Exatamente, já foi isso mesmo. Peraí, Vasco? O Romário do Vasco? Foi um grande ídolo do Vasco. Ah, tá certo, eu não sabia. Luiz Romário parou o carro do lado da bomba de gasolina. Eu vou falar um negócio. Bomba de gasolina talvez seja uma expressão meio... Não é um nome muito legal, mas realmente é assim que a galera chama. Bomba no sentido de bombear, né? Não é de explodir, de bombear o combustível que tá ali embaixo do... Você já viu como é que eles enchem os tanques de combustível do posto? Já, passa um caminhão gigante da Petrobras. Exatamente, da Petrobras. É um bagulho no chão com uma mangueira enorme e os caras vão lá. Os caras enfiam a mangueira no buraco, olha aí. Enfiam a mangueira no buraco. Aí, Luiz Romário parou o carro do lado da bomba de gasolina para abastecer, como se fosse um cliente, e pediu para encher o tanque. Eram por voltas das 3 horas da manhã. Quando o frentista ia devolver as chaves, o ladrão anunciou o assalto. Ah, então porque ele encheu o tanque, né? Aí o Luiz Romário chegou e falou, enche o tanque aí, chefia. E ele tem que dar a chave pro frentista, né? O frentista falou, opa, foi lá e encheu. E aí quando ele voltou pra receber o dinheiro, Luiz Romário falou, porra nenhuma, isso é um assalto. Perdeu o playboy. Toda a ação dura menos de 2 minutos. O dono do posto conta que o funcionário entregou o dinheiro que tinha no bolso, R$40. Aí o bandido ameaçou. Peraí, tem um. No vídeo não dá pra ver isso, não. Deixa eu ver aqui se no vídeo dá pra ver. Conta, conta depois no vídeo. No final do vídeo, o dono do posto conta qual é que foi. Não, não, eu tô vendo se no vídeo dá pra perceber que ele tá. Entendeu? Ó, tá ali, o carro parou, né? O frentista foi lá. Ele tá fechando ali a paradinha do. E curioso que os tanques no Brasil, você precisa de chave pra abrir, pra ter acesso ao tanque, né? Aqui você manja que não tem isso, né? É, não, mas depende do carro também. Meu carro sim. Não precisava, não. Você abrir, sim. Você mesmo que abrir. Então vai lá, ele volta lá, né? Aí, eu tô vendo aqui, ele tira a mão. Logo quando corta pra mostrar o dono do posto, né? Dando o seu depoimento, você vê que ele tava tirando algo do bolso. Então acho que nesse momento foi que ele tava tirando lá os seus 40 reais. E aí o bandido ameaçou. Pô, o bandido, se ele tivesse saído com 40 reais, ele saiu com um tanque cheio e 40 reais. Eu tava no lucro já, né? O cara foi. Quero oferecer este forrozinho para todas minhas fãs, meus fãs, que é um trabalho que eu estou concedendo. Patrocino Zé Clemérico, Luiz Carlos, Pepson, aqui é o estúdio A. Então pra mim é uma honra aí, um forrozinho pra sacudir a engrenagem do esqueleto, aquela coisa do corpo. Foi cegando ansioso, né? Talvez ambicioso, talvez no mundo do crime, eles veem isso como uma ambição. Sabe o que é curioso dessa notícia, Izzy? É que se a gente for pensar que o bandido, ele tava ali armado com um revólver, né? Afinal, ele é um bandido tentando assaltar. O frentista, ele tava armado com o quê? Com a bomba de gasolina. Pois é, ou então... Esguichar álcool pra cima do cara. Cara, não, e o legal é porque eu aposto que ele não tinha, né? Eu acho que ele, de repente... Olha lá, vamos continuar lendo aqui. Porque eu tenho uma teoria aqui, olha lá. O bandido ameaçou ele. Se você não me der o restante, eu vou sair do carro, tu vai se dar mal, disse ele. Conta Lessir Gouveia do Amaral, dono do posto. Logo depois, o frentista volta e joga álcool sobre o Luiz Romário. Mano, o frentista não tem noção nenhuma do que ele tava fazendo, né, cara? Isso que eu ia falar, porque eu acho que o cara fez isso no susto. O revólver apontado pra você. A sua reação é virar, pegar a bomba de bagulho de álcool e jogar pra cima do cara? Não, pois é. Isso eu acho que ele fez no susto, saca? A reação automática do susto. E aí, né, aí deu, ele deu a sorte, porque o cara disparou a fagulha do disparo. Deve ter sido aquele 38 bonito, né? Clássico. Sim, todo fudido. Todo fudido, enferrujado, o cara comprou na favela. Disparou, a fagulha incendiou, né? O caralho, o vídeo é sensacional, mano. Olha lá. Parece videogame. É o tipo de bagulho que se você vê num filme... Parece exagero. Não, pois é. Isso parece coisa que, tipo, o James Bond faria naquele... Sabe aquele filme de ação que o cara tá... O mocinho tá na posição que, tipo, ele tá fudido, ele tá em desvantagem numérica, ele tá desarmado, e aí ele pega a parada ali, tipo... Sabe quando o Bruce Willis nos filmes, ele, tipo, ele joga um extintor em cima dos caras no Duro de Matar 4? O Bruce Willis pega um extintor, joga nos caras, atira no extintor, o extintor explode, tá ligado? Não, a matéria não fala a idade do malandro, não, mano? Não fala. Porque agora eu tô curioso, eu acho que... Ó, não era nem um 38, não, hein? Era um... Deixa eu ver que arma é essa aqui. É uma 9mm aí, uma pistola mesmo. Não é o 38 tão enferrujado que nós imaginamos. O legal é que o vídeo continua e você vê que o frentista voltou todo tranquilo com... Nossa, mano, que horror, mano. O cara tentou sair do carro ali, parece? Não dá pra ver. Ele volta com o extintor e tranquilamente apaga ali Cara, o Brasil, mano, cara... Tem um post no Facebook... Que merda você viu aí, mano? Tem no Facebook aquelas comunidades que exaltam o trabalho da polícia. Sim, tal, sim, sim, sim. Fala que bandido bom é bandido morto, não sei o quê. Sim. Eu joguei o nome dele aqui, apareceu a postagem da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Uhum. E aí tem a fotinha do cara sendo tratado. Ih, cadê? Do todo lado, mano. Foi um estrago, maluco. Caralho, moleque, o cara virou... Nossa. Coloquei no post também, eu vou roubar pra você a outra foto que tem... Caramba. A arma que ele usou, mas cara, pô, ele ficou um pouco fudido. Mas eu acho que ele não rouba mais ninguém, não. Não, mas. Caralho, mano, ele ficou muito fudido. Pô, 87% do corpo, mano. Ele deu sorte que tá vivo, mano. Sobrou a cabeça, um teco do ombro ali e a cabeça só pra contar a história. Caralho, moleque. O resto ficou mal passado. Agora que eu. Passado ou mal passado, senhor? Vamos ver aqui outra foto. Ah, é, a pistola eu tinha visto aqui, que na matéria eles mostram, né? Que arma é essa, mas não sei. Ah... não tem a idade do cara, né, mano? Não tem. É uma 380, isso mesmo. Ah, é, o que eu tava pensando que era parecia o meu tio policial. E ele tem uma arma que eu pensei, cara, parece a dele. É isso mesmo, 380. Ah, 380, não sei como que chama no Brasil. Ah, cadê? Não tem a idade do cara, né, mano? Certeza. Ele... A gente sempre fala aqui do pós-acontecimento, né? Esse frentista tem uma história bonita pra contar, hein? Nossa, mano, como eu tava falando, mano, nos filmes... Imagina ele dia de manhã, no outro dia chegando pra trabalhar, os caras... Mano, e aí, qual é que foi do assalto de ontem? Botei fogo no carro e no maluco junto. Passou fogo. Não, pois é, isso que eu ia falar. O vagabundo tentou passar fogo no frentista... E o frentista que realmente... Mano, é foda, você vendo depois? Né? O frentista voltando com o extintor pra apagar, assim, bem tranquilo, cara. Se foda, deixando sofrer, tá ligado? Só dando umas enxadinhas. Assim, opa, tá fraco aqui, tá fraco o extintor. Caralho, o Brasil, mano, é embaçado, velho. Caralho, então é isso, o cara foi... Olha aí, olha, deixamos aqui claro, né? Nós aqui do Melhor Podcast do Brasil não recomendamos que o sujeito reaja... Num assalto. Não, notícia, porra, não é nem nós, o delegado. Não, pois é, o delegado fala. O delegado Roberto Cardoso, da. Como é que fala isso aí? 64ª? Tá errado isso aí, Evandro. Ah, mano, 64, Nintendo 64. DP. São João do Meriti. Afirma que ninguém deve reagir em situações assim. Esta atitude é perigosa, não é recomendada. Por acaso, nesse caso, deu certo, né? Mas jamais a vítima deve esboçar esse tipo de reação porque corre perigo. If you ever get so low that you don't know which way to go, come on and take a walk in my shoes. Never worry about a thing, got the world on a string, 'cause I've got the cure for all of my blues. I take a look at my enormous penis. Eu tô achando que o senhor frentista aí fez isso no susto. Ele tava com o negócio na mão. Realmente. O cara, né, ele esguichou o álcool na cara. Inclusive, álcool. Ainda se dirige carro com álcool no Brasil. Não, o que rola no Brasil agora é o tal do Total Flex, não é isso? Sim, tem carro flex. Pode crer, pode crer. Ah, inclusive, o negócio de Total Flex. Eu me lembro agora de uma parada curiosa que uma vez eu li no Twitter. Um amigo meu perguntou, não assim na maldade, ele perguntou por curiosidade mesmo, né? Sobre a cultura LGBT e tal. Ele falou, olha, eu tinha uma curiosidade aqui e tal. Tipo, cara, quando um casal gay, né? Um casal de dois homens que namoram e tal. É sempre um que faz papel, né? De receptivo, digamos assim. Ou é Total Flex? No sentido de que faz os dois. Eu achei uma curiosa... Um curioso emprego da expressão. Mas é isso aí. Fala. Tem gente que... Ah, você é ativo ou passivo? Eu sou Total Flex. Total Flex, pode crer. Tem gente que tá aí pra aproveitar a vida. É, tá aí pra, né, pra o que der e vier, literalmente. Todos somos nós que somos héteros. Aproveita menos, né? Como é que se diz? A possibilidade de possíveis parceiros, né? Limitado. A gente só tem acesso a 50% da população mundial, né? Os caras estão pegando tudo, maluco. E aí, continuando aqui no nosso estrutura do programa, essa notícia rendeu nada mais, nada menos que 830 comentários! Caralho, compadre! Não, mas também... Essa galera tá na revolta. Ah, moleque, revolta porque o cara sobreviveu, eu acho, né? Olha lá, e agora o Lucas Nunes, colega Lucas Nunes, isso 10 horas atrás, e agora esse marginal está ocupando um leito de hospital. Pior é ver que estava em liberdade condicional. Tem que acabar com isso. Caralho, é foda, né, mano? Então, galera, é vaga pra criança, não tem, mas pra bandido... Olha o Ricardo Brasil. É a tocha olímpica chegando em São João do Meriti. Ele continua. Medalha de ouro pro frentista no arremesso de combustível. O Robson Jorge tem uma boa aqui, ó. Pra mim foi tentativa de suicídio. O frentista não ateou o fogo no assaltante. Caralho, mano. se vai voltar pra cadeia com um filme queimado, falou o Guilherme Medeiros. Com o filme queimado. Ah! Onde está o governador? Deu uma medalha para o frentista. Ai, caralho, mano. Pera aí. Ele foi preso, frentista? Porque o Kleber... Não. Ele tava respondendo outro cara. Porque o Evnilson Veve falou... Só falta o frentista ser preso. E aí o Kleber Negreiro falou... Preso por quê? Foi legítima defesa. Ele simplesmente usou a arma mais próxima. Para se defender, que no caso foi a bomba de combustível. Caralho. Wilson Regis foi até poético. Que Lúcifer o tenha em seus braços. Os caras são muito bons, mano. É bom que você vê, você sente a raiva que a galera tem. Não, porra, mano. Não, caralho. 800 comentários, mano. Tem um cara que colocou assim, ó. Frita desgraça, bandido bom é bandido a pururuca. Ai, caralho, mano. Agora o apelido na cadeia dele vai ser Tocha. Tocha humana. Porra, mano, tenso, moleque. Caralho, esse... Mano, olha, Matheus, eu ainda acho justo descontar o gasto do álcool que o posto teve com o bandido dos familiares. Da família do maluco, falou, ó, encheu o tanque lá e não pagou. E os R$40 do frentista também. Que inclusive ficaram chamuscados, né, mano? Foi-se embora aqueles R$40. Ai, caralho, é foda, maluco. O pessoal é foda. O Brasil, o brasileiro em geral, ele tá, né, aquele sentimento. Um pouco hipócrita, toda essa revolta com bandido. Só que, cara, me parece que toda a população brasileira é honesta e trabalhadora. Pois é, não é, mano. A gente sabe que não é o brasileiro. Eu tô na rua roubando, tá ligado? Se os comentaristas fossem um reflexo da sociedade, a gente ia viver na Dinamarca. É endêmico. O pessoal tem essa... E a gente vai ser criticado por isso, mas foda-se. É endêmico a falta de honestidade de forma geral na população brasileira. Porque, assim, no Brasil, é tão difícil sobreviver, né, que a galera adotou aquela famosa lei de Gerson, né, tentando se dar bem onde pode, porque tem medo de que outro o passe a perna nessa corrida armamentista do jeitinho, né? Você inventa um jeitinho, eu invento um jeitinho contra o seu, eles inventam outro jeitinho e fica nisso, né? Mas é endêmico, cara, da população inteira. Tanto é que a gente vê coisas como, por exemplo, teve um tempo atrás, se já tivesse o melhor podcast do Brasil nessa época, certamente essa notícia ia configurar aqui no programa. Mas teve um tempo que rolou uma manifestação contra a corrupção lá em Fortaleza. E aí o dono de uma padaria falou que roubaram tudo. Tipo, o pessoal, muita gente entrou e não pagou, tá ligado? Foi lanchar na padaria durante o protesto e não pagou. A mesma galera que tá protestando corrupção, mano. Não faz sentido nenhum, né, cara? Não, e assim, qual a diferença do frentista indo assaltar, aliás, o ladrão indo assaltar no posto de gasolina do cara que tem o gato net, sabe? Não, pois é, assim. Tá com a arma na mão e você pois é, uma. É exatamente, a diferença única aí é a questão da violência em relação à parada, né? Que tem um agravante, claro. Mas a desonestidade, o espírito da desonestidade, de tentar obter o tal do enriquecimento ilícito, né? É o mesmo, você tá obtendo algo de que não tinha direito, né? E passando a perna em alguém, passando o prejuízo pra frente. Você tá levando vantagem e passando o prejuízo pra frente, entendeu? Então é foda. Teve um outro caso lá de uma sorveteria, eu acho que em São Paulo, que botou uma caixinha lá com sorvete na calçada e falou: a gente quer fazer aqui um protesto, né, uma demonstração contra a corrupção, em favor da honestidade do povo, não só lá em Brasília, né, do povo mesmo. E tá aqui, você tira o sorvete, coloca o dinheiro na caixinha e pronto, entendeu? E aí eles reportaram que muita gente pegou sorvete de graça, porque fazer o quê, mano? Cara, brasileiro, né, mano? É foda falar isso, nós, a gente sendo brasileiro, mas, cara, é complicado. Que aqui, continuando em queimaduras, teve uma situação no qual uma mulher teve o filme queimado. Ah, um evento que ocorreu de você, que belíssimo segue. Que foi o seguinte: uma socialite. Olha aí, o Evandro cheio das culturas aí, segue, pode crer. É um segue, porra. Sensacional. Explica pra galera o que é. Pois é, eu já ia explicar. O Segway, que inclusive, por causa, não é aquele Segway que é aquele patinetezinho motorizado de duas rodas. Esse é escrito de outra forma. Esse é escrito S-E-G-W-A-Y, né? Segway. O Segway que o Evandro tá falando, que é S-E-G-U-E, é uma técnica de que você terminou uma história que você tá contando num gancho, e aí você usa esse gancho, você traz pra começar a falar da outra história. Esse é o famoso Segway. Que eu não sabia. Eu não sabia que essa expressão era usada no Brasil. Eu fiquei surpreso de ouvi-la de você. É que eu fiz publicidade. Pode crer. Jornalismo e tal, tem que saber isso, né? Pode crer. Justamente, por exemplo, a gente falou da notícia do frentista que pegou fogo. Agora eu vou falar de uma mulher que teve o filme queimado. Olha aí, rapaz. Jornalista nato. Exatamente, veja você. O que aconteceu? Socialite confunde anão com criança. Puta merda, mano. Pega no colo e desperta ciúmes de esposa. Caralho, olha, e não é qualquer socialite, a baronesa britânica Michelle Monet. O que é uma baronesa aí? Cara, eu já ia falar, porque é o seguinte, é na época. Barão? Então, na época medieval, né, tinha esses títulos de nobreza, né? O conde, o barão, o visconde. Se eu lembro bem, né? E eu provavelmente não lembro bem. O conde que eu conheço é o de Sabugó. Isso que eu ia falar. Grande Monteiro Lobato. Então, na época medieval e então essas paradas, né? Porque, assim, a monarquia, a realeza inglesa puxa muito dessa tradição medieval e tal, né? Mas, basicamente, os donos de grandes latifúndios, digamos assim, os donos de terra, né? Eles eram brothers ali do rei. E aí, um favor comercial ali, um casamento em família ali pra manter o poder, né? Na linha sanguínea ali, né? Essas coisas pra solidificar o poder e ir formando lá aquelas oligarquias. Eles iam dando títulos de nobreza pra consolidar ali o laço com essa galera, tá entendendo? Sim. Fazer uma média agora. Exatamente, era pra fazer a média. E nisso, o sujeito aqui virava, né, o conde, o outro virava visconde, o outro virava, e aí e assim ia. É o que aconteceu então, a nossa amiga baronesa britânica Michelle Monet palestrava em um evento quando pensou que um homem de pequena estatura fosse uma criança de 6 anos. Ai. O que aconteceu? Baronesa, socialite e empresária, a britânica Michelle Monet passou por um momento muito embaraçoso durante uma conferência no Vietnã. Vietnã. Fundadora de uma marca de lingeries, Michelle havia palestrado para uma audiência de 3 mil pessoas. Tinha uma galera. Quando um homem... Pô, o nome do cara é foda. Nguyen Tan Phat. Esse N é embaçado de falar, hein? É. Se aproximou para entregar um buquê de flores. Isso aí é normal. Ela tava palestrando, o cara foi fazer aquela médiazinha, né, pá? Por causa da pequena estatura do homem, a baronesa ou confundiu com uma criança de 6 anos, chegou a pegá-lo no colo para tirar uma foto. A situação piorou ainda mais quando uma mulher da plateia exigiu que a socialite colocasse Plat no chão, alegando ser sua esposa. A foto é maravilhosa, porque a gente tava comentando em off aqui. Asiáticos, no geral, é uma raça que não envelhece, mano. É, eles são mais tem aquela complexão mais jovem, né, do que a maioria das... Assim como os negros, é absurdo como a galera tem dentes brancos e pele boa pra caralho também, sabe? É. Asiático, cara, tem cara de criança, velho. Você pode ver, não, pode ver. Eu trabalho com algumas asiáticas, né, das Filipinas e tal, que eu sempre achei que a mulher tinha, assim, no máximo 25 anos. E aí, um dia, do nada, vem a filha dela de 20 anos visitar ela no laboratório. Com a mesma cara, né? Com a mesma... Eu falei, caralho, como assim, mano? Você teve essa menina há quantos anos? Com 5 anos você tava grávida. Tá louco? Porra, mas é mesmo. Aí, continuando aqui, ó. A multidão teria caído na gargalhada com a gafa de Michelle. É, porque esse cara devia ser alguém reconhecido pela né, pela comunidade lá. Não, o foda é a... Tipo, o maluco entra, né, e ele tem cara. Mano, ele parece uma criança, velho. Não tenho culpa. E aí ela, porra, que bonitinho. Pega no colo. Aí a mulher lá da plateia, ô, seu vagabundo. Solta meu marido. Porque, pensa, Michelle é gata, porra. Pô, mó gatinha, mó gatinha, pois é. Baronesa, tererel. Aí vai... A mulher do anão bolada. Agora, não, mas, cara, nunca na vida que eu ia supor que esse cara... Olha a cara da... Eu vou botar aí a foto, né, no post. Olha a cara do moleque, mano. Sabe o que é foda? Mais pra baixo tem a... tem a, sei, porra, é como se fosse o RG dele, vai. Sim, sim. Que ele nasceu em 93. Cara, é a mesma cara da que tá na foto de quando ele era criança, provavelmente. Cadê? Quando ele tirou esse RG, é que tá nas fotos atuais. Sim, sim, deu um RGzinho lá do Vietnã, né? Vamos ver aqui. Ele é de 90, cadê? 93, pode crer. Mas é a mesma cara. Mano, não tinha aí nunca, mano. Aí ela postou no Twitter dela aqui, falando, porra, eu fiquei muito, um momento embaraçoso no Vietnã, 3 mil pessoas, e eu acho que peguei esse homem. Mas olha só. Estão falando aqui na matéria, em algum local da matéria fala que ele tem, cadê aqui? Porque eu li em algum local que dizia que ele era muito mais velho do que realmente ele é. Eu li em algum local aqui, não sei onde, que falava que ele tinha 46 anos. Não, mas é que tá, ó, continuando aqui no nosso link, link honesto, correto, aparentemente correto, ele postou no Facebook dele e colocou aqui, ó, corrigiu uma informação errada dada pela imprensa. Isso, isso. Ele tinha 46 anos. Ele tem 22, na verdade. Ele tem 22, isso. Como comprova o seu documento de identidade. Apesar de parecer muito menos, o homem sentiu muito pela situação embaraçosa e ainda disse que idolatra a Michelle. Bobão ele também, né? É, não, você vê que na cara... Olha, a foto diz tudo, mano. Ele tá tristão de pegar ele no colo, né? Ele não tava achando ruim. Agora vai ficar foda quando ele voltar pra... Quando essa foto aparecer nos jornais lá no Vietnã, que a esposa dele... Que a esposa dele, obviamente, bem ciumenta, né? Eu tipo... Eu a foto da esposa dele, mas chuto eu que ela não seja tão gata quanto essa Michelle. Pois é complicado, porque assim... se isso acontecesse aqui, né? A cultura que ela não é tanto, assim, relacionamentos e tal, não são tão possessivos, não rola esse ciúme todo. Então, se rolasse algo desse naipe aqui, seria mais provável que a esposa do cara risse da situação, achasse graça. Pois é, nesses outros locais o pessoal é um pouco mais possessivo, né? Tem aquela coisa toda. Então, quando essa foto sair lá, na região lá desse maluco, e a mulher dele vê, a britânica lá, a baronesa. Que mulher. Baronesa tá lá rindo, né? O cara também tá. Não tá com aquela cara de tristeza, né? Que a mulher dele esperava que ele tivesse. Vai dar ruim pra esse cara, mano. Aí aqui, ó, o primeiro comentário, Marcos. Se eu fosse o anão no colo dessa loira bonita, chamava a esposa de maluca e ficava fingindo que era criança. Os caras são muito malditos. Ah, mano, os caras têm uma resposta pra tudo, né, mano? Tem uma... Seguindo em frente, temos um aqui, uma notícia um pouco... Fala, faz o cego aí, ó. Se tá assim, seguindo com constrangedoras... Envolvendo asiáticos? A gente aqui tem outra, ó, cego aí bonito aí. Agora eu sou jornalista também, rapá. Mulher tem tufo de cabelo arrancado ao... Olha as ideias, mano. Que caralho. Como é o nome daquele prêmio que a galera que morre por coisa idiota ganha, mano? O Darwin Awards. Prêmio Darwin. Essa mina não morreu, mas tá ali, né? Não morreu, mas se tivesse tinha que ter um prêmio que é abaixo do Darwin, tipo Lamarck Awards, que é o prêmio abaixo do Darwin, tá ligado? Pro cara que não morreu. Mas é tão jegue quanto, mano. Uma piadinha pra galera da biologia aí. Mulher tem tufo de cabelo arrancado ao tentar comer espiga de milho rodando numa furadeira. Olha que beleza. Aí é legal que o cara do Globo, né, colocou aqui na o subtítulo da imagem da mulher, colocou lá causa e efeito. Quando tentou realizar o mais recente desafio na internet, o Corn Drill Challenge, o desafio do milho na furadeira, uma jovem chinesa teve uma madeixa de seus longos cabelos subitamente enrolada na ferramenta elétrica. Cara, deu arrepio aqui. Você é louco, mano. Com a força do puxão, o tufo de cabelo foi arrancado da cabeça da mulher, deixando uma considerável clareira na juba da criatura. Olha a foto. Clareira é muito bom. O fato foi registrado em vídeo, obviamente. Vamos aqui dar uma olhada no vídeo, sensacional. Vamos lá. O vídeo tá aí embaixo. Bota pro começo aqui que eu já tava assistindo. Ela coloca a furadeira, né? Primeiro vacilo, ela tá com o cabelo no ombro. Mano. Ó o vacilo. Não, e o começo mostra ela com a furadeira, maluco. É uma senhora furadeira. É, não. E o que me irrita é que no começo já vi que o cabelo já tá... Porra, é muito rígido. Tá errado, né, mano? Oi, caralho. Nossa, mano. É muito rápido, mano. Quando sobe a furadeira... Nossa senhora, a furadeira puxa a cabeça dela pra baixo. Olha, eu vou ver aqui no tira-tema, em câmera lenta aqui. Enrolou no cabelo, certo? Enrolou. Fugiu da boca, enrolou no cabelo. Subiu, passou pelo nariz, subiu pra cabeça, já tá completamente enrolado ali no eixo da furadeira. E aí, opa, caralho, você continua rodando o vídeo? Eu admiro não ter saído sangue. Arranca, nossa, mano. Ela pega na cabeça. Agora, novamente, voltando ao que a gente falou. Quantos anos essa menina tem, mano? Não dá pra saber. Vai saber. Né? Se não tem o nome dela, né? Não tem o nome nem a idade dela. É impossível. Porque se eu olhasse assim, só de bater o olho, eu pensaria que ela tem, tipo, 13 anos de idade. Sim. Só que, como é asiático, é difícil saber ao certo. Cara, fora que a gente sempre fala, asiático é foda, asiático constrói as paradas, são inteligentes, mas quando é pra fazer burrice também, Jesus. Porra, mano, olha aí. Aí você arrancou a parada, como você falou. Me surpreende muito não ter saído sangue isso aí, mano. Eu fico até. Cara, porque foi um. Arrancou assim muito limpo, tá ligado? Foi. O corte do cascão, só que é ao contrário, tá ligado? É verdade. É o corte do cascão inverso. É o cascão bizarro. É o cascão bizarro. Aí vamos lá, tem um vídeo seguinte mostrando alguém aplicando ali um sprayzinho, né? Algum tipo de sei lá. Nossa, mano. E agora? Como, só com o chapéu agora. Até crescer de novo. Não, agora ela devia raspar tudo, né? Pra aprender a deixar do seu otário. E, mas pelo segundo vídeo vê que tem um pouquinho, parece que tem um pouquinho de sangue ali também, mano. Caralho, velho. Arrancou um mega tufo, mano. Porra, eu fui fazer a barba ontem, né? Inclusive eu fiz um vídeo disso pra botar furadeira, no próximo vídeo. Não foi com furadeira, eu não sou tão burro assim ainda. Eu fui fazer a barba, né? E tal, e a barba quando você tem... Porque como eu trabalho no hospital, né? Tem um certo requerimento de aparência. Tem que ter aquela aparência limpa e profissional e tal, né? Então eu tô aqui, eu tirei o... Porque o barbeador elétrico que eu uso tem uns encaixes de plástico pra você ir fazendo, né, aparar a barba, né, e tal. Eu tirei o negocinho de plástico pra cortar aqui uns pelinhos, fazer aquele, tipo, o pezinho, tá entendendo, da barba? Pra deixar aqui bem, né, bem rente, bonitinho. E aí eu fui pegar um fio errante que tava aqui do lado, e quando eu passei aqui, mano, eu calculei errado a distância, e ficou um belo, de um buraco, inclusive, cadê aqui, ó? Caralho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ok, que beleza. Aqui é a foto. Foto no post, a cagada. Não foi uma cagada aí, Evandrinho. Aqui, ó. Foto no post. Foi no nível da chinesa. E eu já fiquei chateado. Olha que beleza. Caralho, não foi uma porra aí. Entendeu? Entendeu o processo? Fui ali cortar ali só um fiozinho que tava ali, tá ligado? E aí, ó. Aí fez o. E aí quando eu. Nossa senhora, mano, que merda! Aí que eu fiz? O que eu fiz, né? Eu, tipo, porque eu não posso botar um chapéu na barba, que era a opção que a menina... Foi uma barba postiça, aquelas de viking que os caras usam no frio. Passa cola, né? Tipo de... Sensacional. É o que acontece, né? Eu tive que aparar o resto da barba, né? Pra que fique um pouco, né? Pra ficar, como é que se diz? Pra equilibrar, entendeu? Porque complicou. E eu fiquei chateado, tá ligado? Eu fui pro trabalho... E eu fiquei, porra, o pessoal vai ver, vai comentar, né? Vai perguntar o que foi isso aí, vou ficar uns dias com essa porra aí. Imagina essa mina! Mano, esses... A gente fez até o do balde de gelo e tal, mas, cara, tava num ambiente seguro, sabe? Não tinha... Furadeira. Tem coisa que... Quem... Furadeira com cabelo comprido, mano. Mano, quem tem mexer com furadeira é pai, tá ligado? Desde pequeno você nunca mexia com furadeira. Só depois que você fica muito adulto que você vai se envolver com furadeira. Eu tava... Isso, claramente não sabia onde ela tava se metendo. Não, eu vi... Deu um play num vídeo aqui rapidinho, por isso que isso captou um pouco do áudio aí. Tem um cara, mais um asiático, que também tem tantos deles, né, mano? Quem tá fazendo... Se for pela estatística, as chances de que alguém aleatório esteja fazendo alguma maluquice... Vai ser asiático, porque tem tantos deles. Imagina essa... Easy, a gente falou de dentista aqui várias vezes. Pois é. Imagina essa... No meio da loucura, com a parada ligada, a espiga escapa, mano. Não. E a broca vai no dente do sapato. Pois é, tem um vídeo aqui de um cara fazendo isso, né? Da espiga de milho. E no caso dele, funciona que nem naqueles desenhos do Pica-Pau. Que tem um maluco comendo espiga de milho girando. Olha só, o vídeo que ele... O vídeo logo abaixo da mina que teve o cabelo escapa... Foi escalpelado pela furadeira. Olha lá, tem um maluquinho fazendo, um chinês aí, fazendo a parada e vai debulhando o milho. Literalmente, debulhando ali, esmirilhando a parada. Mas esse dente aí, mano, porra, isso aí pra arrancar o dente e sair voando, mano? Exatamente. Sei lá, mano, os caras não tem noção do perigo também, né, mano? Tem um cara, linka esse vídeo no post aqui, o cara fez no YouTube a comparação de um amador, que no caso é essa mina da nossa notícia, contra um profissional. Cadê o profissional aí? Não, passa um, depois passa o outro. Ah, sim. Sei que você tinha falado que tinham colocado desse jeito. E tem, ó, tem gente comentando, tem gente suspeitando que pode ser fake, porque não rolou sangue nem nada. Quando você tira um monte de cabelo assim do nada, né, mano? Às vezes arranca um pouco do né? Mas aí, ó, ela capitalizou bem em cima, hein, mano? Tem vários vídeos dela no YouTube. Com um monte de views, inclusive. Cadê? Ela ficou famosa no YouTube? Ó, mandei aí o desarmador profissional. E tem outro vídeo dela aqui, ó. Rapaz, olha aí. O vídeo dela mesmo, né? Ela justamente respondendo. Vai até incluir isso aí no. Pelo menos. É porque ela tá. Desse vídeo ela tá justamente respondendo que não é fake e tal, que rolou mesmo. Tem aí no post lá no hbdia.com, né? Ela explicando, o Evandro que garimpou e achou, que ela explica que não é, não é fake nem nada. Ela mostra aqui de pertinho e tal. E você vê que teve um pouquinho de sangue, especialmente no meio, né? E não é fake não, mano. Essa mulher, se isso foi fake, ela merece um prêmio de Oscar de maquiagem. Porque ela até puxa o cabelo que tá perto pra você ver que não é uma peruca, não é? É real mesmo, rolou mesmo a parada. Bem, então ela deu sorte, mano, porque isso aí podia ter arrancado. Caramba! Caralho, velho. E agora? Isso foi de quanto? De maio? Pô, ela vai ficar assim um tempo ainda. Vai ficar, pra até ficar bonitinho o cabelo de novo vai demorar. Aconteceu novamente no nosso glorioso estado do Paraná. A Rússia brasileira, já dizem os internautas. Rússia brasileira, situação constrangedora novamente aí, né? O vereador é preso com cocaína, opa, corre da imprensa e apanha de garota de programa. Caralho, foi uma... Parece cena, mano, sei lá, do Sai de Baixo. Tá, caralho, foi um... Fechou assim, fez tudo. Tudo que podia. Sim. O dia do cara foi maneiro. Só faltou bater o carro também. A notícia, faltava ele parar no posto abastecer e do lado tem um carro pegando fogo. Aí, ó, tanto que a notícia começa assim, ó. Foi um dia cheio, sem dúvida. Nicodemos Ferreira dos Santos, 52... Mano, já passou dos 50 e tá aprontando, hein, seu Nicodemos. Olha aí. Vereador no município de Mauá da Serra, cidade do norte do Paraná, foi detido em Curitiba, capital do estado, com dois papelotes de cocaína. Vem cá. O que que é... Vamos aqui, pra contextualizar. O que que é o papelote? Cara, eu não sou usuário de drogas, mas... Não, mas eu tô ligado que eles têm o dólar que eles falam, né? Não sei, tem. Nunca usei o dólar, não. Também não, mano. Mas, porra, caralho. Isso é conhecimento comum de ver noticiário. O dólar... O pessoal, os comentaristas aqui, né? O pessoal do bando de drogado, filho da puta. Coloca aí nos comentários. Porque eu sei que tem o dólar, né? Que... Pô, ele até fala no Cidade de Deus, mano. É tipo um saquinho, eu acho, um papelzinho. É tipo uma embalagem que a é tipo uma trouxinha, aí, uma trouxinha de cocaína. Ele disse que a droga não era dele, obviamente. Não é, claro. Assinou. Cara, eu vou te falar um negócio, Evandro. Nunca brotou cocaína nos meus bolsos, cara. Não, e nunca, não duvido um dia a polícia ter achado cocaína com o cara. E essa droga aqui, vagabundo? É minha, senhor, vou ir usar daqui a pouco. Nunca aconteceu essa cena, tá ligado? O cara sempre vai falar que não é dele. Não, cara. Caralho, brotou aqui do nada. Eu não sei. Eu emprestei minha calça ali pro amigo e tá aí. É. A calça nem é minha, inclusive. Aí, continuando. Ele disse que a droga não era dele. Assinou um termo circunstanciado. Que é isso? E foi liberado pela polícia. Devia ser uma parada que mostrava pra polícia. Ó, estamos de olho, hein? Porque provavelmente, não sei, deve ser igual maconha isso daí. Por ser pouco, acho que eles não podem fazer nada, sabe? E se o cara... Não, mas o que tá... Se ele alegar que é usuário, rola uma punição diferente e tal. Não é a mesma coisa que se o cara for pego com, tipo, um pouquinho de cocaína, é diferente cara... do cara ser pego com, tipo... Não é como se o cara fosse o Pablo Escobar, tá? É, uma mochila cheia daqueles tijolo, tá ligado? De cocaína. Então, aí ele assinou o paranauê lá e foi embora. Aí foi aí que começou o seu martírio. Caralho. Assim que saiu da delegacia... Não, isso que é o sensacional. Pra maioria das pessoas, ser preso com dois papelotes de cocaína seria a pior parte do seu dia. Sim. Não foi o caso do Nicodemos. Aí o que aconteceu? Nicodemus foi perseguido por repórteres para dar uma declaração sobre a droga e começou a correr desesperadamente. Os repórteres bravos correram atrás. Imagina a cena já, o cara saindo da delegacia fudido, se escondendo o rosto, mãe, aquela cena que sempre tem. Sim. E a galera louca querendo. Que repórter também é carniceiro, né, mano? Não, total, mano. O vereador vai querer notícia. Para fugir do constrangimento, ele começou a tentar entrar em táxis, mas nenhum motorista quis levá-lo. Imagina a cena, mano. Imagina a cena. O Brasil é maravilhoso, mano. O cara correndo GTA, mãe de GTA, com a polícia não sabe, não consegue pegar nenhum carro. Pode crer. Tô comendo, uma loucura. Inclusive, a gente devia fazer uma livezinha de GTA pros ouvintes do melhor podcast do Brasil um dia, hein? Sim, mano. GTA seria 4. Sensacional. A gente lê, jogando e lê notícia. Vai. Sim. Para fugir do constrangimento, ele começou a tentar entrar em táxi, nenhum parava. Sem saída, ele entrou em uma boate de striptease. Caralho, é GTA mesmo. Sim. Já que era um dos poucos lugares abertos àquela hora na região. Acabou expulso de lá por uma suposta garota de programa, a Safanões. Caralho. A moça chegou a tirar a camisa do vereador quando tentou puxá-la com raiva. Neste momento, o repórter chega para perguntar mais uma vez... Caralho! O cara já tá fudido, mano. E o repórter tá ali. O cara no chão, tá ligado? Se batendo com a stripper, que era do programa. E o cara metendo o microfone na cara dele. Não. Mano, olha essa cena, ó. Nesse exato momento, sem camisa, apanhando na rua de uma garota de programa, questionado sobre o uso de cocaína, ele nunca vai esquecer. Chega abaixo, reportagem. Será que tem a cena, o vídeo dessa cena acontecendo? Porra, tomara, vamos ver aqui. Não tem. Opa, não, tem a cena da fuga. Tem a cena da fuga, olha lá. Foto, pô, deve ter. Tem a foto dele de quatro aqui, cara. Tem a cena. Olha a cena da corrida. Cara, que adianta correr, mano? O que adianta? Os caras sabem seu nome, sabem que você é vereador. Que diferença faz nessa altura? Olha lá a cena da corrida. A galera que entra no mundo da política pra mamar na teta do governo. Ele tentou ali apertar o triângulo. Olha ali, ó. Ele tentou apertar o triângulo no táxi, tá vendo ali, ó? Olha lá o vídeo. Sim, e o táxi sai fora. A partir do minuto fica bom. Que beleza. Tem a cena dele sem camisa e apanhando. Caralho, a cena dele apanhando, mano, sem camisa. No GTA, Easy. Hã? Pegaram ele na polícia, pegaram ele com a droga. Aí a missão era, fuja do... Caralho. Caralho, ele caiu no chão, mano. A mulher subiu nele, mano. Caralho, que vida desgraçada, mano. Olha que cena, brother. Nossa. Ai, ela puxa a camisa e ele sai correndo. Aí ela vem e tenta fazer tipo um cuecão, né? Sim. É foda que a essa altura ele desistiu de correr, você viu, né? Ele, pá, foda-se também. Caralho, Brasil. Mano, ele parece, sabe quem? Ele tem a... Qual é o nome do cara, mano? Zeca Pagodinho? Não sei. Peraí, Zeca Pagodinho, deixa eu ver se eu tô confundindo com outra pessoa. Peraí. Parece mesmo, é o Zeca Pagodinho. Pois é, o Zeca, o vereador Zeca Pagodinho, pode crer. Olha a cara dele, mano. Now on, like your parents were, you are the secret force of pole position. Ele parece Zeca Pagodinho, mano. Mano, que sequência de fatos, hein? Ele tentando esconder a cara, que diferença faz? Mano, ninguém mais vai te eleger na vida, mano. Tem vereador, é isso que eu tava falando, a galera quer se candidatar, tal, beleza, é nóis, mas cara, uma vez que você se elegeu qualquer cargo público, já era a sua vida. Onde nego te vê, eles vão saber seu nome, seu sobrenome, dependendo da cidade onde você mora. Já era, mano. Esqueça. Vai arranjar um emprego de verdade agora. Sim. Caralho, companheiro. Caralho, muito bom. Imagina, provavelmente depois que dessa cagada... Não, se bem que não, né? Ele tinha que dar entrevista e ir embora, mano. A polícia já tinha que ver. Não, você corre dessa forma, já complicou totalmente. Você podia... Já que você já mentiu pra polícia que a parada não é sua, continue a mentira pra... Né? O que você pode fazer, mano? Você sabe mentir, amigo. Mano, o que tem que fazer é o seguinte, você tem que continuar com a sua história, mano. Continue com a... Se a história que você deu pra polícia é essa, repita a história... Pros caras, ou você conta a verdade, você fala, não, eu sou viciado, né, eu tenho esse problema, eu tô tentando aqui e tal, e aí você fala a verdade, ou então você continua a mentira que você tá, a pior, ele tomou literalmente a pior decisão, não é à toa que foi uma sequência de eventos catastróficos, porque ele tomou a pior decisão possível. Não, e porra, que merda será que ele fez dentro dessa casa de programa aí, mano? A mina sair tão bolada com ele assim. Mano, esse cara, já que a gente tá encarnando aqui que a ótica GTA da parada, o cara tava dando uma de Trevor, mano. Até sem camisa no meio da rua ele tava andando. Então, de repente, ele entrou lá, já começou a passar a mão na bunda das meninas, tá ligado? Devia, ele já não deve estar na situação muito normal, como é que se diz? Mentalmente falando, ele deve estar um pouco... O cara tá caindo no pulso, né, mano? De repente ele tá com um pouquinho no nariz ainda também, você tá entendendo? Então, ele não tava nas suas plenas... Ele tava mais louco. Ele não tava nas suas plenas condições mentais, tá ligado? Então, como eu falei, isso talvez explica por quê que ele tava, né, uma série de sensacionais cagadas, uma atrás da outra. Incrível. Cara, o Brasil não tem como. Imagina esse cara... Porra, imagina... Vamos fazer uma ligação hoje, vamos fazer... Ele chegando em casa e contando pra mulher. Pois é, porra, cadê a camisa pra começo de conversa? O cara chega sem camisa. Você vê que não, no final da reportagem ele parece ter readquirido uma camisa, você viu ali? Sim. Chega não, em casa. Mano, a notícia em si só já é bizarra. Cara, assim, ele chega em casa e vai ter que explicar pra mulher que ele primeiro foi pego com cocaína, que a mulher provavelmente já não sabe. Isso já é um problema. Aí ele vai ter que explicar também. Que pra mulher, que ele tava. Você vê a parada, esse cara tá. Foi preso, tentou fugir pra dentro de uma casa de strip, foi botado, enxotado pelas strippers barra prostituta, e aí apanhou no meio da rua, teve a camisa arrancada. Nossa, mano, que. Imagina os filhos desse cara, mano. Você é louco. Puta que pariu, mano. Não, a fotinha dele de 4, mano. Pô. Caralho. Tem que se mudar, mano. Esses caras que comandam o Brasil, só queria lembrar, gente. Caralho, a gente tá fudido mesmo. Do Paraná aí. A gente tá fudido. Vocês estão votando bem pra caralho, hein, amigos do Paraná? Amigos de como é o nome da cidade mesmo? Pô, fechei aqui já. Eu também. Mas é do estado do Paraná. Porra, tá. Maior da Serra, Maior da Serra. Ó, o pessoal do Maior da Serra tá foda, hein? Os repórteres estão de parabéns que foram atrás desse fato verídico. Porra, mano, pros repórteres, isso aí deve ter sido um circo sensacional. É porque o que eles gostam de ver é essa desgraceira mesmo. O cara chegando na redação pra contar, todo mundo, aham, beleza, aconteceu isso aí sim. Tá aqui o vídeo, ó. Olha isso aqui. Eu persegui um vereador hoje que tinha sido pego com cocaína, aí ele apoiou na mulher na rua, tava com furo de tudo. Sem camisa. É. Caralho, que história. Mano, a nossa vida é muito tranquila mesmo, né, mano? Tem maluco tendo cabelo arrancado, tem maluco pegando fogo dentro do carro, tem maluco sendo preso e apanhando de prostituta sem camisa no meio da rua. Porra. E para encontrar todo esse tipo de bizarrice, onde a pessoa tem que ir, Zé? Então, vá lá no hbdia.com, o post lá do que é o meu site, né? E o post do podcast vai estar lá no topo, no dia que o podcast sair, alguns dias depois também, né? E todas as notícias que a gente linkou, todos os vídeos que a gente comentou vão estar lá. Mandem notícias bizarras pra gente, @snobre e @evandrof. E eu peço que mandem pros dois. Sempre que você mandar as notícias aqui pro melhor podcast do Brasil, manda pra mim e pro Evandro na mesma mensagem, que isso aumenta as nossas chances de ver, né? Se eu não ver, o Evandro vai ver. E quando a gente vai dar a procura por essas notícias, fica mais fácil de encontrar depois. Então é isso aí. Exatamente. Toda semana, todo domingo, alegrando seu domingo, seu almoço de família chato aí, estamos aí. É isso aí, gente. Até a próxima. Então tem aqui o vídeo tá linkado aí, a matéria e o vídeo estão linkados aí no HBDia. Então o vídeo. O próprio site, o Ademir do Nariz.